sonhador. Cheguei primeiro, pegue a senha, por favor. Meu pai me disse um dia, filho, seja um homem. Faça o que quiser, mas meu filho, seja um homem. Honre o peso que seu corpo faz sobre o chão. Dignidade não é luxo, é sua obrigação. Você vai apanhar do mundo pela sua cor, por vir de onde vem e por prezar o amor. Vai ser menosprezado por cada professor, mas sente no fundo, tire 10 e cale-se, fala dor. Adolescência é foda, ser adulto é pior. Se cê não tem um carro, zombam do seu suor. Se cê não tem dinheiro, fecha são portas pra ti, mas se você não tiver honra, se feche dentro de si. Meus pais me deram vida e eu entreguei pra Deus. Deus entregou pro rap e o rap entregou pros meus. Cada saliva amarga que nós engolimos vai se unir ao montante de verdades que nós cuspimos. Entre ter vagabundas no quarto de hotel, meu valor no papel, meu senhor feito alemão, sabor feito fé, meu valor vem do céu. Entre tudo que eu vi, escolhi por tá aqui. Nunca ser melhor que ninguém, eu prego. Porque quem tenta ser, cai tropeçando no próprio ego. Sem neurose, sem caô, ela só quer mais uma dose de amor. Queria um cara calmo, mas no futuro me escolheu. Porque o mundo é dos loucos como eu. Queria um cara calmo, mas no futuro me escolheu. Porque o mundo é dos loucos como eu. Sorrisos são bases pra que a gente rime em cima, mas gaguejamos tanto que às vezes nem tudo rima. Eu vi um polícia dando porrada num moleque e falei para. O que parou foi outra porrada na minha cara, mas a voz do coração ninguém cala. Você e sua véia com uma TV na sala. Seu pivete crescendo entre amigos leais. Produto que não se compra, não se vende, só se fabrica originais. Tantos meninos querem ser o que seus pais são, mas quem não tem um pai será o que então? Ou quem tem um pai, mas o pai é um merda sem noção. Conclusão, merda sem noção estão em multiplicação. Eu não sei quem destrói, mas quem constrói sou eu. Sonhei com Tectoy, mais uma pipa valeu. Maluco, tira o zói, meu futuro é só meu. Se a tristeza for um boy, eu já gritei perdeu. Hora de choro é choro, hora de festa é festa. Às vezes um sorriso a mais é tudo que nos resta. Só prove pra si mesmo quanto você presta. Momentos de alegria sim merecem hora extra. Sem neurose, sem caô, ela só quer mais uma dose de amor. Queria um cara calmo, mas no futuro me escolheu. Porque o mundo é dos loucos como eu. Queria um cara calmo, mas no futuro me escolheu. Porque o mundo é dos loucos como eu. Ei, 2013, salve meu mano Hatch. Oh, muita luz. Porque o mundo é dos loucos como eu. Sou maloqueiro, sou sonhador. Cheguei primeiro, pegue a senha, por favor. Eu sou guerreiro, sou vencedor. Mas respeito, porque os vagabundos também têm o seu valor. Morou? Então demorou.